aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Miote, estamos aqui para fazer um recado rapidinho. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu queria avisar os Patreons. Você já é Patreon. A gente precisa um favor seu, né, Miote? Isso. O que que acontece? Vários Patreons tiveram problemas com a sua forma de pagamento escolhida lá na plataforma do Patreon esse mês. A gente teve problema com mais de 20 pessoas. O que que a gente quer de vocês? A gente quer que você vá até a plataforma do Patreon, se você já é Patreon. Dá uma olhada para ver se a sua situação tá regular. Porque deu problema com vários cartões. A gente teve casos aí de pessoas que o cartão é internacional, mas ele foi negado pelo cartão porque estava achando que era uma cobrança indevida pro Patreon, uma coisa indevida. É, exatamente. Não reconheceu o Patreon como um lugar legal para... Enfim, a gente precisa que vocês deem uma revisada lá. Eu mandei uma mensagem para os Patreons essa semana para quem tinha dado esse problema. Então, de repente, olha a sua caixa de mensagens para ver se tem alguma mensagem do Jurassic Cast lá. E se vocês puderem, obviamente, vão até a plataforma lá do Patreon e façam o ajuste lá na sua forma preferida de pagamento. E também eu queria que todos os nossos Patreons atualizassem seus dados lá no seu perfil, botando endereço, né? Porque quem sabe tem uns surpresinhas pra eles aí, né? Isso, a gente tá com várias possibilidades de mandar ingresso de cinema. Às vezes algum parceiro dá um brinde legal e a gente pode fazer algum sorteio entre os Patreons. Então, se os Patreons atualizarem ali o cadastro, a gente pode estar mandando alguma coisa pra vocês. Você que não é Patreon ainda, olha só o que você tá perdendo, né? Inclusive, a arte dos Patreons, aquela, ficou pronta, ficou, né, Miote? Ficou pronta. Essa semana agora, já tô mandando. Galera do Patreon de 20 pra cima vão receber essa exclusiva arte do Leonardo Maciel, só pra quem é Patreon. Então é isso, gente. Obrigado e curtam aí o Quem Quer Ser um Dinossauro. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com... Yasmin. Miote. E está começando mais um... Quem Quer Ser um Dinossauro? Sejam bem-vindos, internet! Ao mais um Quem Quer Ser um Dinossauro. Esse é um programa em homenagem a todos os participantes que do bloco de trilha sonora sempre responde que é John Williams. O que foi que a gente fez, Miote? Vamos fazer um programa só sobre John Williams. Ah! Aí. Então vamos lá, quais são as regras desse programa bonito, Miote? Continua sendo 4 blocos de perguntas, 5 perguntas por bloco pra todo mundo. Vai ser naquele esquema de responder diretamente no chat pra mim. O primeiro bloco vai ser de sinopse dos filmes, o segundo bloco de múltipla escolha, terceiro bloco de trilha sonora e o quarto bloco da famosa pergunta surpresa. Primeiro bloco 10 pontos, se errar menos 5. Segundo bloco 20 pontos, se errar menos 10. Terceiro bloco 30 pontos. E o quarto bloco 50 pontos, se errar menos 25. Agora vamos conhecer os nossos concorrentes dessa semana. E tem um concorrente que já caiu na nossa nova regra de que perdedores tendem a participar de novo no JurassiCast. Se apresentem-se, concorrentes. Aê! Salve, salve, jurássicos! Aqui é Samuel Ragnos, diretamente de Fortaleza, e minha trilha sonora preferida do John Williams é a do Jurassic Park, rapaz. Aquela ali eu fico toda emocionada, pra mim isso é emocionante demais. É, de cair o cu da bunda. Boa noite, galera. Muito obrigado pela participação. Minha primeira participação. Estou adorando estar aqui com vocês. Eu sou Rafael Pazin, de São Paulo, e a minha trilha sonora favorita é Esquecer o Mundo. Opa, olha eu aqui de novo, isso aqui é o bom de perder um Jurassic Cast, é poder participar de novo. Eu sou Felipe, de São Paulo, e minha trilha sonora favorita do John Williams é, obviamente, Star Wars. Isso, internet, conhecendo os concorrentes desse programa, vamos agora ao que todo mundo gosta, ao que todo mundo acha bom, vamos aos prêmios. O perdedor, como sempre, vai ganhar ingressos para cinema e direito de participar do sorteio dos próximos programas seguintes, como Felipe Trindade, que é prova viva de que isso acontece. Aí. E também vai ser a única, né? Porque só pode passar mais uma vez. Ele que ganha agora. Se conseguindo ser sorteado novamente, se perder de novo, também não vai mais. Se ganhar, aí talvez, quem sabe, tenha a possibilidade de sair na nossa dobradinha de final de temporada, o Jurassic All Stars. E o vencedor Miotti ganha o quê? Vai ganhar os mesmos ingressos para o cinema, um livro Cidades de Papel e uma action figure do Homem de Ferro, oferecida pela Taverna do Ogro. Eu acho que vai ser o último prêmio da Taverna do Ogro, porque a Taverna do Ogro fechou, né? Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Primeiro bloco de perguntas valendo 10 pontos. Todos respondem ao mesmo tempo num chat particular para o Miotti. Primeira sinopse é: uma garota humilde sempre foi apaixonada pelo filho mais novo da família rica para a qual o pai trabalhava, mas sempre fora desprezada. O pai, cansado de vê-la sofrer, a manda para viajar. Ao voltar, surpreende a todos se apresentando como uma mulher elegante e sofisticada, porém sua volta põe em risco negócios da família e gera conflitos entre os irmãos. Que filme é esse que tem trilha sonora de John Williams? Samuel não respondeu nada, assim como o Felipe. E o Rafael respondeu Sabrina. Yasmin? E o Rafael leva 10 pontos. Obrigado. Isso é uma refilmagem do filme antigo. Muito bom, por sinal. Muito bom esse filme. Nunca ouvi falar desse filme. Olha aí, eu tô dizendo, mano, o Miotti Underground é foda. Segunda sinopse. Após um atentado nos Jogos Olímpicos de 72, envolvendo a morte de atletas e de alguns reféns, o governo de Israel da época ordena à agência secreta israelense uma missão especial: perseguir e eliminar os palestinos. Porra, Léo, tira esse negócio daqui. Tira, Yasmin, isso aí, não tô lendo. Caralho! Porra, você fica com o negócio ali na frente, eu consigo ler, porra. Eliminar os palestinos, responsáveis pela morte dos 11 atletas israelitas em qualquer parte do mundo. Que filme é esse? Samuel não respondeu, Felipe falou que é Munique e o Rafael Pazin também falou que é Munique. E aí, Yasmin? E aí, pra você ver que quem arrisca não petisca. Resposta exata dos dois. The terceira sinopse. O filme conta a história de um bombeiro florestal morto num acidente aéreo que retorna para ajudar sua namorada. Que filme é esse? É aquele filme que o cara passa com um avião, mas jogando água na floresta. Fica dando dica, fica dando dica. Deixa ele ajudar os concorrentes. É. Vai pra casa só com os ingressos velhos de cinema. Felipe não respondeu nada. Rafael respondeu Além da Eternidade. E o Samuel também. Yasmin? De novo, mais 10 pontos para quem respondeu. Quem não respondeu não levou nada, nem perdeu nada. Tirou o dedo! Boa! Ninguém tá errando, hein? O negócio tá bom aqui, hein? Tá mesmo, viu? Tô impressionado. Agora eu quero ver, hein? Esse aqui é anos 80 na veia, hein? O filme narra a aventura de uma astronauta que é escalada para treinar um grupo de estudantes num curso de férias organizado pela NASA. No entanto, acidentalmente, o ônibus espacial é lançado ao espaço e eles enfrentarão grandes desafios para conseguir retornar à Terra. Que filme é esse? Yasmin, Rafael não respondeu, o Samuel também não, e o Felipe respondeu Space Camp. E aí? Eu acho que o Felipe vai ganhar isso aí, hein? Oh, que beleza! Está certo, meu chato. Então vamos lá para a quinta sinopse do primeiro bloco de perguntas. Um jovem irlandês analfabeto se revolta contra um poderoso proprietário de terras por considerá-lo responsável pela morte de seu pai. Durante o duelo, tem sua vida salva por um jovens insatisfeitos com... Tu tá fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo contigo. Com a... Viado! Foi mal. Durante o duelo, tem sua vida salva por uma jovem. Insatisfeitos com a vida que levavam, eles decidem partir para os Estados Unidos atrás do sonho americano. Que filme é esse? Yasmin, ninguém respondeu. Qual a resposta dessa pergunta? A resposta é Um Sonho Distante, Far and Away. Com Tom Cruise e a Nicole Kidman. Então vamos lá, Miotti. Quanto ficou o placar desse primeiro bloco? Então, Samuel tem 10 pontos, o Felipe tem 20 e o Rafael está com 30. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. Vamos lá então para o segundo bloco de perguntas e respostas, o bloco Enem do Quem Quer Ser um Dinossauro, múltipla escolha. Primeira pergunta, uma bem facinha, hein? Qual o nome completo de John Williams? Alternativa A, John Spencer Williams. B, John Williams, só, não tem nome do meio. C, John Toner Williams. Ou D, John Trevor Williams. Então, Yasmin, o Samuel falou que é a letra C, o Felipe também e o Rafael também. John Towner Williams. E aí? Todos 20 pontos. Olha só. Olha a pessoa estudando. Essa foi estudada mesmo. É. Vamos lá, segunda pergunta. Qual desses filmes John Williams venceu o Oscar de melhor trilha sonora? Os Caçadores da Arca Perdida, A Lista de Schindler, JFK ou Ameaça Fantasma? Fantasma. Felipe respondeu a lista de Schindler. O Samuel respondeu JFK. E o Rafael respondeu a lista de Schindler. Yasmin? Todos que responderam a lista de Schindler ganharam 20 pontos. Aê! Droga, droga, droga! Então vamos lá, terceira pergunta. Onde e em que ano nasceu John Williams? A. Los Angeles, 1930. B. Nova York, 1929. C. Nova York, 1932. D. Los Angeles, 1931. Rafael respondeu letra C. Felipe também e o Samuel também. Nova York, 1932. Uhul! Aí, todo mundo estudado aí, ó. Tá fácil, né? Quarta pergunta. Quais filmes de Spielberg não têm a trilha de John Williams? Amistad e A Cor Púrpura, Amistad e Encurralado, Encurralado e A Cor Púrpura, Amistad, Encurralado e A Cor Púrpura. Samuel não respondeu. Trouxe. O Rafael respondeu letra C e o Felipe respondeu letra C, Encurralado e A Cor Púrpura. E aí, Yasmin? Os dois ganharam 20 pontos. Eu não acredito, velho. Então vamos lá, quinta e última pergunta do segundo bloco. Quantas indicações e quantas vitórias John Williams teve ao Oscar? Letra A, 104 indicações e 15 Oscars. Letra B, 20 indicações e 8 Oscars. Letra C, 49 indicações e 5 Oscars. Ou letra D, 80 indicações e 10 Oscars? Samuel respondeu letra C. Felipe respondeu letra C. E o Rafael também respondeu letra C, que é 49 indicações e 5 Oscar. Acertaram, Yasmin? Sim, todos adivinharam o padrão. Então, quanto ficou o placar depois desse segundo bloco, Miotti? Samuel está com 60 pontos. O Felipe está com o dobro, 120. E o Rafael está com 130. Eita, tá disputado vocês dois aí, viu? Segue no zóio. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Vamos para o terceiro bloco, o bloco de trilhas sonoras, o bloco favorito do Miotti. Todo mundo mentalizando o action figure do Homem de Ferro aí. Vou tocar 40 segundos de música. Eu vou querer saber o quê? O nome da música, qual filme que a música toca e um ator que está nesse filme. Olha aí, agora decoreba não conta não, compadre. Agora é conhecimento. Primeira música, 40 segundos. Felipe, qual o nome do filme? Prenda-me se for capaz. Qual o nome da música? Catch Me If You Can. Fala um ator que tá no filme? Tom Hanks. Samuel, mesma coisa. Qual filme? Pega-me se for capaz. Sabe o nome da música? Não, não da música. Nome de um ator? É Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Rafael? Prenda-me se for capaz. E Leonardo DiCaprio, ator. E aí, Yasmin, dá a resposta certinha pra gente. O filme é Prenda-me se for capaz, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, tanto faz. E o título da música é Open Title Sequence. É a música de abertura do filme. Vamos lá, Segunda música. Samuel não respondeu, então vamos ao Felipe. Qual a sua resposta, Felipe? 1941, o ator John Belushi. Rafael, sua resposta? Eu tenho vergonha de falar minha resposta depois que ele falou a dele. Eu falei JFK, Kevin Costner. E aí, Yasmin, qual a resposta certa? Yasmin? Botei no mundo para você esquecer. Pega água, Yasmin. Sim, 1941, uma guerra muito louca. E o IMDb não está carregando os atores. Não precisa, John Belushi. John Belushi está no filme, está aqui, está aqui. E o nome da música é A Marcha de 1941. Vamos lá, terceira música. Essa é uma das mais fodas de John Williams, viu? Valendo. Rafael não respondeu. Qual o filme, Samuel? Indiana Jones e o Templo da Perdição, Harrison Ford é o ator e eu não sei o nome da música. Felipe? Indiana Jones, Templo da Perdição, Harrison Ford e é o tema do Pancote Palace ou alguma coisa parecida. Se ele errar, tira a ponta, se errar, tira a ponta. Não, porque esse é o único bloco que não se tira pontos. O filme é Indiana Jones e o Templo da Perdição, o nome é Slaves, Children's Crusade e Harrison Ford, né? Agora eu quero ver, hein? Quarta música. Samuel não respondeu. Rafael. Memória de uma Geisha, mas... Só respondeu isso, né? Só. E o Felipe? Império do Sol. E Yasmin? Todo mundo tirou zero. Esse era o filme que se vocês chutassem a atriz certa, ia ganhar 255 milhões de pontos. Ia vencer automaticamente. O filme é As Bruxas de Eastwick, trilha sonora do final, aquela quando rola os créditos. E podia chutar um monte de gente. Podia chutar o Jack Nicholson, a Susan Sarandon, a Michelle Pfeiffer. Mas se chutasse a Cher, ganhava 2.500 milhões e 50 mil pontos, porque ela é linda e fabulosa. Última trilha sonora do bloco. Essa é fácil, hein? É pra ganhar ponto, hein? Thank you. Samuel não respondeu. Rafael, sua resposta? Aí, a inteligência artificial. Só botou o nome do filme, né? E o Felipe? ET, Drew Barrymore, e o nome é, sei lá, tema principal, main theme. É do ET. A Drew Barrymore também tá no filme. Não é o tema principal, tema de final mesmo, quando começa os créditos. Só toca nessa hora. Aí vocês foram profundo mesmo, né? Eu só assisti um filme uma vez até na minha vida e foi a vez que eu decidi que o filme é horrível. Para com isso. Por isso que vai ficar em último. Rapaz, essa última música foi a vingança do Miotti, que ele sabe que eu não sei se mal sabia o Miotti que ele não precisava nem se vingar, porque o menino já tá perdendo sozinho. É mesmo. Então, Miotti, como ficou o placar? Samuel tem 100 pontos, o Felipe tem 200. E o Rafael tem 150. Você aí, que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. Então agora vamos para o quarto e último bloco do Quem Quer Ser um Dinossauro. A pergunta surpresa. A pergunta safadinha e marota que quem acertar ganha 50 pontos e quem errar perde 25 pontos. Tem que responder. Viu, Samuel? Tem que responder. Ok, branco não é resposta. Ok, ok. Então vamos lá. A pergunta surpresa é: qual música composta por John Williams, o Miotti e eu não gostamos? Imagina o Miotti não gostando do abuso do John Williams. Não entra na minha cabeça, mano. Yasmin, o Felipe respondeu, esqueceram de mim. O Rafael respondeu, Lincoln. E o Samuel respondeu, Tubarão. Rapaz, é muito amedrontador a música. Eu só gostava da música dessa. Vamos lá, Yasmin, qual a resposta certa? A resposta é, não tem. Ah, que sacanagem. Que é pior, que o Samuel falou, não é possível que ele goste de alguma. Ele podia ter respondido nenhuma. Exatamente. Galera, qual foi o placar final depois dessa reviravolta? Samuel ficou com 75, o Rafael 125 e o Felipe com 175. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, eu fiquei estudando John Williams por 3 semanas. Passei uma vergonha no outro, falei, não, dessa vez eu não vou passar vergonha não, você é louco? Pois Felipe, então, meu querido, o espaço é seu, parabéns, você ganhou ingressos para cinema, um livro Cidade de Papel e um action figure do Homem de Ferro. Caralho, que da hora, show de bola, adorei. Quer dar um jabá, meu filho? Quer dar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia? Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Yasmin, pro Miotti, não. Tá bem. É, tá bem. Show de bola, fiquei feliz pra cacete de voltar aqui uma segunda vez pra poder tirar a má impressão que ficou da vergonha que eu fiquei no episódio anterior. Obrigado de novo por terem me chamado aí e por ter conseguido ganhar, participar aí graças ao sorteio. Como eu disse outra vez, eu tenho meu podcast também sobre viagens para Orlando, que é o passaporteorlando.com.br. Pode entrar lá, vocês vão ouvir muitas dicas sobre viajar para Orlando. O Brunão e o Calaveira até já participaram lá com a gente de alguns episódios também, que foram muito engraçados. De novo, deixar o agradecimento aqui por terem me chamado aí de novo. Adoro esse programa, adoro o Jurassic Cast. Vocês são foda pra caralho e um abraço pra todo mundo. Oh, uhul, que bonitinho. Rafael, meu filho, você perdeu, mas você também tem direito a expressar a sua voz. Eu só tenho uma coisa pra falar pro Felipe, que ele pode usar o Homem de Ferro pra pôr em cima do livro, né? Que pelo menos ele nunca vai abrir aquela merda. Ah, vai pra, mas... vai pra esposa. Eu só tenho que agradecer a vocês, o Calaveiro, o Miotti, você e Yasmin, que eu não conhecia. Oh, sério? Que lindo. Sério, Yasmin. Desculpa. O programa de vocês é show de bola, escuto sempre. Inclusive, eu também achei o Jurassic Cast procurando Parque dos Dinossauros. E show de bola. Obrigado mesmo por participar. Vocês são fantásticos. Parabéns. Ah, que bom então. Que você curtiu, que você gostou, que você aprovou. Samuel, meu filho, você é quase de casa, mas diga aí, diga rápido. Muito bem, bem rapidinho. Se você quiser ouvir mais maluquices de mim, de Moar, você pode me encontrar lá no Cabine do Tempo, onde a gente fala de filmes antigos. A gente meio que assiste o filme com a cabeça de hoje, o filme antigamente, pra ver se ele é bom até hoje. E a gente fala também de músicas antigas, a gente fala de tudo que é antigo. A gente brinca que a gente tá numa cabine do tempo e vai viajando pelos fatos históricos, músicas e por aí vai. E também no site Azileitor, que é um dos sites cearenses mais engraçados hoje em dia da podosfera. Ouça a gente lá também, que a gente fala das nossas vergonhas alheias, que nem eu passei vergonha aqui, você também vai ouvir lá. Então, Cabine do Tempo e Azileitor. E valeu, Yasmin e Miotti, pelo convite. Passei vergonha, mas tô feliz. E o Samuel e o Rafael estarão nos próximos sorteios, né? Ainda tem chances de participar em outros e se redimir tanto quanto Felipe. Sair do buraco e chegar no pódio do primeiro lugar. Olha só. Então é isso, internet. Um beijo para todos vocês. Até a próxima. Valeu mesmo, viu? Porque John Williams é foda. John Williams é gênio, meu chapa. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões: Arthur Araújo, Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. E Capitio. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque Alcântara Bezerra de Menezes. Primeira vez que eu falo o nome dela, Carolina. Tchau, tchau, tchau, tchau. Ela tá indo, tem um tempão, né? Vai mais volta. Cláudio César. Carlos Leon Guimarães de Alvarenga. Daniel Pascoal de Souza. Alexandre Teixeira. Andréa Doliveira. Diego Borges, primo de Gustavo Borges, sabia? Não, mentira, não sei. Douglas Lombardi. Ah, não vou imitar, porque tá muito óbvio. Esse é o Silvio. Ah, é verdade. Eduardo Torres de Albuquerque. Que é irmão do Roberto Castelo Branco. De Albuquerque. Eliezer Souza. Primeira vez que eu acerto o nome dele. Felipe Aluoto. Ainda acho que ele se chama Aluete. Ele que escreveu errado. E como sempre, Daniel Cacheta Fotografia. Esse nome ainda me intriga. Valdir Fumene Júnior, o maior fã do Leonardo Miotti. Gustavo Faria. Não vai rolar piadinha caso aberto aqui, não. Ah, sem graça. Gutenberg Lima dos Santos vai voltar com as regravações do Academia de Polícia. Viu, Miotti? Olha aí, Casalbé. Casalbé. Nosso querido Hélio Paiva Neto, nosso amigo. Sempre com suas palavras de sabedoria na rádio. Podia passar um dinheirinho da LBV pra nós também, né? Que aquilo tem dinheiro pra caralho. Henrique Carlos Diniz. Cujo e-mail é Henrique Darth Vader. Hugo de Costa. Não, não tem nada de Costa. Vitor Dutra Freire. É difícil falar Dutra Freire. É bom que ele tem nome de pista. É verdade. Pega a Dutra e encontrando com a Freire. Lise Laganá. É minha mãe de novo. Vai, mãe. Lucas Noites de Freitas. Ah, quer dizer, Dias. Lilian Serafim. Alexandre Torres. Será que o pai dele é, tipo, Alexandre Bispo? Eu tô impossível. Nossa. Eu tô impossível. Maia